Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo a mais um Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para lhe trazer mais uma obra, mais um grande momento da música erudita, da música clássica, da música de todos os tempos. Vamos ficar com Janine Ainsen, que nos traz obra 61 de Beethoven. Eu espero que goste desta obra proposta para hoje. Nós voltamos na próxima semana para lhe trazer mais um grande momento musical aqui à sua Rádio Antena Web, às 23 horas de quarta-feira. Fica o convite feito e, claro, o encontro marcado para estarmos todos juntos, para ouvirmos então mais obras da música clássica, da música erudita. Para já, fique então nesta noite com Janine Ainsen, com obra 61 de Beethoven. Boa noite e até para a semana. Thank you.

Thank you. Thank you. Quarto andamento com Joana Santos.